Hoje o tema da nossa palestra se chama Dor e Sofrimento, Como Entendê-los. Antes de eu entrar no tema, eu quero ler uma coisinha desse livro aqui. Fala sobre ser feliz. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada dos homens, e que só nela, em uma só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Então, e assim, infelizmente, né, muitas pessoas pensam que a Terra, essa passagem que nós estamos tendo aqui hoje, é a única oportunidade, a única chance que a gente tem de viver, né, e de usufruir aquilo que Deus nos oferece. Então, assim como diz aqui, enganam-se os que pensam assim. E é por causa desse pensamento único, voltado só para essa existência, é que a gente não consegue entender as nossas dores e os nossos sofrimentos. Por quê? Se a gente tiver uma visão mais ampla do que a vida verdadeira, através da leitura, por isso que a gente sempre está pedindo para as pessoas, peguem um livro sobre aquilo que vocês mais têm curiosidade, sobre aquilo que vocês não têm conhecimento, peguem um livro e leiam. Não só livro, tem internet, tem muitas fontes de leitura, de conhecimento, e por isso que a gente está sempre dizendo, vão atrás daquilo que vocês tem necessidade de conhecer do desconhecido, e leiam. Daí o que acontece? Através da leitura, a gente começa a conhecer muitas coisas. Então, por que, que eu digo isso? A gente fica, às vezes, com um pensamento fixo, né? Lógico, às vezes, resultante das religiões, assim como eu já segui quando era pequeno, ou em idade menor, eu fui católico, né? E não vou dizer deixar isso nunca. E depois que a gente aprende novas coisas e a gente encontra a resposta nessas novas coisas que a gente busca, a gente muda o pensamento, muda a conduta. E é isso que é válido para cada um de nós. A religião, ela faz bem para todos nós, dá uma base muito boa, muito forte também, mas a gente tem que procurar novos conhecimentos, novas alternativas que mudem a gente, nos conduzam no caminho verdadeiro. Então, se a gente pensar em uma só vida, se a gente não tem o conhecimento de que nós somos seres não só de corpo, né? Nós somos seres espirituais e seres de carne. Então os dois formam o todo que nós somos. O nosso corpo, ele vai voltar para o lugar de onde ele veio, ao pó, à terra, e o nosso ser espiritual segue em frente. Então, pensando dessa forma, sabendo que nós somos seres espirituais e eternos, as leis que regem o universo, elas não regem nossa vida em uma única passada, ela rege por toda a nossa eternidade, por toda a nossa caminhada. E quando a gente pensa assim, tendo conhecimento da lei da reencarnação e da lei da ação e reação, que é a lei do karma, o que essas leis dizem? Que o ser humano, ele encarna e reencarna quantas vezes forem necessárias até atingir a sua espiritualidade absoluta, né? Quando você cresce verdadeiramente. E a lei do karma é aquela em que a gente paga as nossas dívidas. Isso não é um castigo, né? Assim como a igreja coloca, que se a gente comete uma coisa errada, a gente vai ser castigado. Por que não é um castigo? Porque a gente que escolhe sofrer ou pela dor, ou resolver nossas dívidas pelo amor. Porque existe a lei do livre-arbítrio, né? Então, a lei do livre-arbítrio, o que é? Eu tenho a liberdade de seguir o caminho que eu bem entender, o caminho que eu escolher. Então, quando eu tenho uma dívida, pense numa dívida matéria. Por exemplo, devo algo a alguém. Se eu não pagar pelo amor, pelo prazer de lá de quitar a minha dívida, ou seja, eu sei que eu tenho uma dívida com a pessoa, ou seja lá com quem, eu vou procurar quitar a minha dívida. Quando eu faço com prazer, com vontade de quitar a minha dívida, o que acontece? Tudo termina bem. Se eu não procedo dessa maneira, o que é que vai acontecer? A minha dívida vai ser paga de que forma? Pela lei do homem, pela justiça, né? Então, quando eu devo algo a alguém e não pago, essa pessoa vai fazer o quê? Vai acionar a justiça e eu vou acabar pagando pela marra. Eu vou pagar na marra. A lei e a justiça vai fazer com que eu pague aquela dívida. A nossa vida, falando em termos de espiritualidade, de vida, ela é assim. Ou eu pago as minhas dívidas, né? Aquilo que eu causei nas minhas outras reencarnações, pelo amor, pela prática do bem e assim por diante, ou pela dor. E é o livre-arbítrio que dá isso pra gente. Então, por isso que às vezes fica difícil da gente, se a gente tem uma visão só dessa única encarnação, dessa única vida, por exemplo, fica difícil aceitar tudo isso que nos acontece. Fica difícil olhar às vezes para as pessoas que nos cercam. A gente enxergar as diferenças sociais que existem, um numa miséria danada e outro numa soberba enorme, né? Como é que eu vou aceitar, como é que eu vou entender isso aí? Se eu ficar com o pensamento só nessa vida aqui. eu não vou aceitar, com certeza eu não vou entender isso aí nunca. Nós nunca vamos aceitar uma coisa dessa. Eu passar uma vida aqui só de sacrifício, de dor, né, apanhando, levando cacetada, e o outro vivendo bem bom. Daí eu não vou aceitar nunca isso mesmo, né? Não tem como, não existe razão lógica para eu aceitar duas situações tão diferentes, pensando só numa vida única. Mas quando a mente da gente se expande, e a gente vai atrás de respostas e de saber de como que é a vida, a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu passo a saber que o que eu estou vivendo hoje aqui, passando hoje, é o que eu plantei lá atrás. E eu sou o responsável por isso, não Deus. Porque se a gente pensar... E é interessante quando acontece algo muito ruim com a gente, ou quando uma pessoa às vezes perde um ente querido, coisas assim, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir cobrar de Deus. Por que que aconteceu isso comigo? Por que que eu perdi aquela pessoa? Por que não sei o que lá? Nós vamos cobrar de Deus, né? Isso que nos acontece. E daí ele está fazendo uma cobrança totalmente errada. Deus não é responsável por nada disso que nos acontece. Somos nós mesmos. Por quê? Por causa daquilo que nós plantamos lá no nosso passado, nas outras nossas vidas anteriores. Então, a gente pensa, busca as respostas, procura pensar dessa forma, a vida se torna mais amena. Por quê? Se hoje eu estou levando uma vida difícil, sofrida, né, complicada, eu tenho a fazer por merecê-la para mudar, quem sabe, nessa mesma vida ou numa próxima. A chance e a oportunidade é toda nossa. Então, não cabe a gente ficar culpando a Deus. Por quê? Porque nós somos os artífices do nosso próprio destino, não Deus. Deus coloca as oportunidades... Para a gente aproveitá-las, coloca os obstáculos para que a gente ultrapasse. Por quê? Porque eu causei isso numa outra reencarnação passada. Então não adianta às vezes a gente ficar culpando Deus de ser o causador de tudo isso, né? E o que mais Deus quer é o quê? Que cada um de nós seja feliz. Por isso que eu li aquele trechinho antes, que se chama Ser Feliz. Então, o que mais Deus quer de cada um de nós? Que nós sejamos felizes. Ninguém, nenhum pai vai querer isso de um filho, né? Que o filho leve uma vida ali sofrida a vida inteira. Ele jamais vai querer isso. Ele vai querer que cada um seja o mais feliz possível. E é para isso que o homem está aqui nessa passagem, esteve nas outras e vai estar nas próximas. Para quê? Para que ele atinja a sua felicidade máxima, atinja a sua evolução espiritual máxima. Então, por isso, que a gente tem que abrir as nossas mentes, as nossas cabeças e buscar novas respostas. Então, ficar só parado, né, reclamando da vida, dizendo que Deus é culpado disso, que o governo é culpado daquilo. Lógico que todos têm um envolvimento com tudo que nos acontece. Cada um tem uma parcelinha de envolvimento. Mas nós somos donos do nosso destino, da nossa vida. Somos nós que conduzimos a nossa vida. Mais ninguém. Então, quando olhamos ao nosso redor e visualizamos todas as diferenças sociais, como nos comportamos? Alguns com a vida farta e soberba e outros vivendo na miséria. Isso é primeira pergunta que vem na nossa cabeça, né? Quando a gente analisa a nossa vida, a gente sempre se posiciona assim. E como é difícil olhar para baixo, né? A gente tem o hábito de ficar olhando para cima, de olhando os maiores. Também é uma questão de posicionamento. Às vezes a gente está levando uma vida ruim, complicada, não é fácil, mas será que a gente tem a humildade de olhar para baixo? Vem quem está lá embaixo de nós? A gente vai ver que nós já subimos muito, já crescemos muito, temos muito por subir e por crescer, né? Então a gente tem que olhar para os dois extremos, não olhar só para cima. Então, se procurarmos respostas dentro da lógica, no plano material, não encontraremos respostas. E levaremos uma vida cheia de reclamações e nos anulando em nossas lamentações. Ou seja, se a gente não encontra resposta naquilo que a gente vê, a gente vai passar a vida inteirinha só reclamando, só se lamentando e a coisa não vai mudar. E por que isso? Porque pensamentos negativos, a gente se envolve numa energia negativa, num pensamento negativo, e fica difícil de sair disso, né? Então a gente tem que ter mente positiva, mente aberta, pensar sempre positivo, procurar sempre se motivar, né, para buscar coisas novas, coisas boas, coisas positivas. Por quê? Porque a gente se cerca, a gente é como se fosse um para-raio. A gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é. Então, se eu tenho pensamentos positivos, atitudes boas, eu vou estar cercado de entidades espirituais do mesmo nível. Então, a lei da ação e reação. Aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Então, se eu manter minha cabeça, minha mente positiva, com certeza as entidades espirituais positivas vão estar ao nosso redor. Isso aí é tranquilo. A vida sempre nos traz e sempre nos trará obstáculos que devemos ultrapassar. E mesmo sabendo deste fato, que é inerente à nossa vontade, continuamos com a triste tendência a fantasiá-la, como se fosse possível vivê-la sem experimentar a dor. Então, por mais que a gente pratique o bem, por mais que a gente faça as coisas boas, né, que a gente seja assim, sempre vai ter um obstáculo no nosso caminho. A gente não vai escapar disso. É como a gente trabalha numa empresa o dia inteiro, é um mar de problemas, né? Parece que a minha é só assim e os outros não. Daí a gente sai de um trabalho e vai para outro, às vezes por esse motivo, né? Lógico que a gente sempre muda. A gente sempre muda para buscar algo melhor. Mas se a pessoa muda de um lugar para o outro com esse pensamento, ela vai estar totalmente enganada, totalmente errada. Porque se a minha empresa é um mar de problemas o dia inteiro para resolver, a outra é igual. Ela não vai ser diferente. A gente tem que buscar coisas novas pensando positivamente, pensando no crescimento, pensando que eu vou atingir uma posição maior e assim por diante. Se a gente mudar pensando que vai se livrar dessas coisas, a gente está enganado. Então a dor e o sofrimento fazem parte da vida, bem como o prazer e a alegria. Mas enquanto nós aceitarmos essa realidade, como podemos aceitar a vida? Todos, sem exceção, somos limitados. E é por isso que ainda precisamos da dor para expandirmos nossa compreensão, nossa compaixão e nossa consciência. Nós ainda não temos conhecimento pleno do que é a vida, né? Por que que eu sofro? Por que que o outro não sofre? E se a gente não vai buscar essas respostas, a gente vai continuar nesse mar aí. A gente não vai sair disso. Então, a gente tem que buscar respostas para que a gente mude, né? Para que a gente mude a nós mesmos e mude a nossa vida. Só depende de cada um de nós. Para combinar um pouco o assunto, eu vou chamar o Igor.